sto condannato, sentenciado pelo pecado. Nada parece dar jeito, você pode ler os meus direitos. E aí, mano, tem uma bíblia aí? Tem a da mama. Você tem o direito de um advogado. Seu nome é Jesus, o judeu crucificado. Nasceu numa manjedoura, gesto de humildade. Mas dentro desse homem está toda a verdade. Sua missão, livrar os humanos da escravidão. Chefiada pelo meu inimigo, anjo caído, falo dele mesmo. De quem? Do trairão. Sua missão, roubar, matar e destruir. Fique esperto em seu traíra e não vai desistir. Abre o olho, mano. Ele não vai desistir. Caminho estreito, estreito. Essa é sua chance, esse é seu direito. Caminho estreito, estreito. Vale a pena pagar o preço. Caminho estreito, estreito. Essa é sua chance, esse é seu direito. Caminho estreito, estreito. Vale a pena. Seu caminho já estava traçado. Ele sabia que seria crucificado na cruz. Seu sangue foi derramado. Cumpriu sua missão, está consumado. O diabo ficou apavorado quando deu de cara com Jesus já ressuscitado. Não adianta correr, traíra. Você está enquadrado. Ele voltou ao céu, mas não nos abandonou. Deixou o Espírito Santo, nosso consolador. Caminho estreito, estreito. Essa é sua chance, esse é seu direito. Caminho estreito, estreito. Vale a pena pagar o preço. Caminho estreito, estreito. Essa é sua chance, esse é seu direito. Caminho estreito, estreito. Vale a pena. Todo prêmio tem seu preço. Todo prêmio tem seu preço. Por isso te digo que o caminho é estreito. Não importa qual seja a sua causa, Jesus sempre será seu advogado. Pois não despreza um coração contrito e quebrantado. Todo prêmio tem seu preço. Todo prêmio tem seu preço. Por isso te digo que o caminho é estreito. Não importa qual seja a sua causa, Jesus sempre será seu advogado. Pois não despreza um coração contrito e quebrantado. Caminho estreito, estreito. Essa é sua chance, esse é seu direito. Caminho estreito, estreito. Vale a pena pagar o preço. Caminho estreito, estreito. Essa é sua chance, esse é seu direito. Caminho estreito.